Trocado outra vez. Da última vez que você me deixou, não demorou muito tempo, a gente voltou. Tivemos momentos de felicidade, quebramos barreiras, matamos saudades. Mas noites tão frias, a cama vazia, saudades de noite, saudades de dia. Só você preenche o meu coração, realça o sabor da nossa paixão. Não olhe pros outros, olhe só pra você. Não ligue pro povo, o que vão dizer. Não tenho vergonha, não nasci pra sofrer. Não escondo de mim, eu amo você. Não, não vai embora. Não, não me deixe aqui sozinho. Não, não faz mais isso comigo. Não mereço esse castigo, ser trocado outra vez. Não, não faz mais isso comigo. Não mereço esse castigo, ser trocado outra vez. Você me deixou, não demorou muito tempo, a gente voltou. Tivemos momentos de felicidade, quebramos barreiras, matamos saudades. Mas noites tão frias, a cama vazia, saudades de noite, saudades de dia. Só você preenche o meu coração, realça o sabor da nossa paixão. Não olhe pros outros, olhe só pra você. Não ligue pro povo, o que vão dizer. Não tenho vergonha, não nasci pra sofrer. Não escondo de mim, eu amo você. Não, não vai embora. Não, não me deixe aqui sozinho. Castigo, ser trocado outra vez. Não, não vai embora. Não, não me deixe aqui sozinho. Trocado outra vez.